da glória. Este lugar vai estremecer. Ouço coro de línguas estranhas e o povo não consegue se conter. O Todo-Poderoso está passando aqui. Eu já posso sentir, pois é muita unção. Se você também sente, abra a boca e dê glória. Jesus está presente aqui. Abra o coração, deixa Ele agir. De glória. Este lugar vai tremer, vai abalar, vai sacudir quando a igreja começar a dar glória. O milagre vai acontecer, o mistério vai desenrolar, o profeta vai profetizar. Será grande o mistério que Deus vai fazer neste lugar. Revestido de glória, de glória, de glória, de glória, de glória, de glória, de glória, de glória, de glória, você será. Abra a boca e dê glória, dê glória, dê glória, dê glória, dê glória, dê glória, dê glória, dê glória, dê glória. Deixa Deus te usar. Revestido de glória, de glória, de glória, de glória, de glória, de glória, de glória, de glória, de glória, você será. Declara, declara, declara, declara, declara, declara, declara, declara, deixa Deus te usar. Chuvas de bênçãos Deus vai derramar. A unção que hoje desce é pra renovar. Comece preparando hoje o seu altar, pois o dono da bênção presente está. Vem mergulhar na glória. Vai chover chuva de fogo pra curar, pra renovar, pra transformar e encher todo o teu coração. Deixa chover, deixa chover. Esta chuva é de poder. É só dar lugar, só dá lugar que você vai receber. Deixa chover, deixa chover. Esta chuva é de poder. É só dá lugar, é só dá lugar que você vai receber. Este lugar vai tremer, vai abalar, vai sacudir quando a igreja começar a dar glória. O milagre vai acontecer, o mistério vai ter. O profeta vai profetizar. Será grande o mistério que Deus vai fazer neste lugar. É revestido de glória, de glória, de glória, de glória, de glória, de glória, de glória, de glória, de glória. Você será. Abra a boca e dê glória, dê glória, dê glória, dê glória, dê glória, dê glória, dê glória, dê glória, dê glória. Deixa Deus te usar. De glória, de glória, de glória, de glória.